104 notícias. Trabalho, hérnia de disco e dores na coluna foram as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil em 2024. Quem traz essa matéria é Milena Abreu. Mais de 3 milhões e meio de pessoas se afastaram do trabalho no Brasil por motivo de doença no ano passado. Cerca de 1 milhão de pessoas a mais do que o registrado em 2023. É o que mostram os dados do Ministério da Previdência Social. São pessoas que tiveram reconhecido o pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O benefício é concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por causa de doença e, para receber, precisa passar por perícia médica. Em 2024, dor na coluna liderou o ranking. Mais de 205.100 trabalhadores tiveram o benefício por incapacidade temporária concedido por esse motivo. Hérnia de disco ficou em segundo lugar, com 172.400 afastamentos. Em terceiro, aparecem as fraturas na perna, incidente que gerou 147.665 concessões do benefício no ano passado. Ainda de acordo com os dados oficiais, mais de 472 mil pessoas se afastaram do trabalho em 2024 devido a transtornos mentais e comportamentais, com destaque para outros transtornos ansiosos e episódios depressivos. Esses motivos aparecem em quarto e quinto lugares no ranking de causas de afastamento. Juntos, eles responderam pelo afastamento de mais de 255 mil trabalhadores. Da Rádio 2, Milena Abreu. Ventilador. Postos, nova onda de calor atinge o Brasil esta semana. Vamos à reportagem com a Milena Abreu. Prepare o leque, o ventilador, o ar-condicionado, ou seja lá o que você use para se refrescar nos dias mais quentes. É que uma nova onda de calor atinge o Brasil essa semana e os termômetros vão subir. De acordo com as mais recentes previsões da meteorologia, o calorão, que já age sobre o sul do país e já fez os termômetros passarem dos 43 graus no Rio Grande do Sul, deve chegar aos estados do Sudeste e do Nordeste a partir desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. E a expectativa é que as temperaturas permaneçam bastante altas até pelo menos terça-feira da semana que vem, dia 18. Há, inclusive, possibilidade de recorde de calor para o ano em algumas regiões. Caso, por exemplo, de áreas no estado do Rio de Janeiro, do noroeste de Minas Gerais, oeste da Bahia e na região do sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí, onde os termômetros podem chegar aos 40 graus. Da Rádio 2, Milena Abreu. Estudo revela que mais da metade da vazão dos rios no país está em risco. Vamos à matéria, falando de meio ambiente, com Fabiola Altran. Vazão de mais da metade dos rios no Brasil está em risco. A situação afeta tanto o abastecimento humano quanto os ecossistemas aquáticos. A conclusão é de uma pesquisa de cientistas da Universidade de São Paulo em parceria com pesquisadores dos Estados Unidos. Ao todo, foram analisados quase 18 mil poços em todo o território nacional. Segundo os especialistas, 55,4% deles apresentam níveis de água subterrânea abaixo da superfície dos riachos mais próximos. Significa que a água dos rios tem se infiltrado no subsolo, o que compromete a vazão e pode levar ao esgotamento progressivo desses corpos d'água. A infiltração ocorre quando a água penetra no solo e se desloca para camadas subterrâneas e, assim, abastece os lençóis freáticos. É um fenômeno natural que regula o fluxo de água nos ecossistemas e garante a disponibilidade hídrica a longo prazo. Mas, quando a retirada de água subterrânea é excessiva, o lençol freático pode se aprofundar e levar os rios a perderem água para o subsolo. Isso resulta na diminuição da vazão dos rios e compromete os ecossistemas aquáticos. A bacia do Rio São Francisco é uma das mais afetadas. Da Rádio 2, Fabinho Lautão. O Banco do Brasil vai devolver 20,6 milhões de reais para mais de 1,5 milhão de clientes por cobranças indevidas. Quem traz a reportagem é Milena Abreu. O Banco do Brasil vai devolver 20 milhões e 600 mil reais a clientes devido a cobranças indevidas feitas nos últimos anos. A decisão faz parte de um acordo firmado com o Banco Central, que identificou irregularidades na cobrança sobre operações que envolvem cheque especial e cartões de crédito e débito. A devolução será feita em até 12 meses e deverá ser corrigida pela inflação. Pelo acordo, 14 milhões e 100 mil reais serão devolvidos porque o banco cobrou indevidamente tarifas de fornecimento de segunda via de cartão. Entre 2013 e 2024, para se ter uma ideia, 1.577.590 clientes foram lesados dessa forma. Também serão restituídos 6 milhões e meio de reais por cobranças de taxa de juros superiores ao limite máximo de 8% nas operações de cheque especial para microempreendedores individuais, os MEIs. A devolução, nesse caso, será feita a 15.453 clientes. Essa irregularidade relacionada ao MEI foi registrada entre janeiro de 2020 e outubro de 2022. Os clientes que estiverem com os dados atualizados no banco receberão o dinheiro por meio de um estorno feito diretamente na fatura do cartão de crédito ou por depósito em conta. Caso isso não seja possível, o Banco do Brasil terá de entrar em contato diretamente com os clientes. Por causa das cobranças indevidas, o banco foi multado e se comprometeu a não repetir essas práticas no futuro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Carteira de Identidade Nacional já foi emitida por mais de 20 milhões de cidadãos. Quem traz a matéria é Fabiola Altran. Mais de 20 milhões de brasileiros já emitiram a Carteira de Identidade Nacional. É o que mostram dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a pasta, o novo documento é capaz de diminuir as fraudes, melhorar os cadastros administrativos e oferecer melhores serviços para a população. A Carteira de Identidade Nacional tem validade de 5 anos para crianças com até 12 anos incompletos. O Ministério informa que esse prazo é importante para que a biometria se mantenha atualizada no sistema de identificação brasileiro, para facilitar o acesso a serviços públicos na educação e na saúde, por exemplo. Já para maiores de 12 anos e pessoas com até 60, esse prazo é de 10 anos. A partir dos 60, a carteira tem validade indeterminada. A Carteira de Identidade Nacional possui um padrão e um único número em todo o país. Isso porque o CPF passa a ser o Registro Nacional do Cidadão. Minas Gerais é o estado com a maior emissão do documento, seguido de Rio Grande do Sul e São Paulo. Da Rádio 2, Fabíola. Ministério da Fazenda já pediu para derrubar 11.500 sites de apostas irregulares, hein? É, vamos falar aqui com Fabio Altran. Mais de 11 mil sites de apostas e jogos online irregulares já receberam pedido do governo para saírem do ar. São 11.500 páginas que não receberam aval do Ministério da Fazenda para operar no país. Segundo a pasta, hoje 153 marcas têm permissão para operar legalmente no mercado. Além disso, 68 empresas possuem autorização oficial com um total de mais de 2 bilhões de reais pagos em outorgas ao governo. Até agora, o Ministério recebeu 349 pedidos de autorização. O bloqueio desses sites é solicitado à Agência Nacional de Telecomunicações, que então entra em contato com as operadoras. Essas prestadoras de serviço que são responsáveis por impedir o acesso à página ou aplicativo irregular. Em janeiro, a fiscalização teve como foco 51 influenciadores digitais. Eles eram investigados por promoverem plataformas de apostas ilegais ou por cometerem irregularidades em parceria com empresas autorizadas. Nesta semana, o governo lançou uma consulta pública sobre a agenda regulatória para o setor. Da Rádio 2, Fabíola Altão. No 104 Notícias, Políticas e Econômicas. Banco Central projeta nova disparada da inflação que deve chegar a 5,58%. Humberto Ferretti é quem traz essa reportagem. Situação piora e Banco Central projeta uma inflação de 5,58% para este ano. Para chegar a esse número, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Foi a 17ª edição seguida da pesquisa, na qual a projeção de inflação piorou. Para o trabalhador entender melhor, um índice de 5,58 indica que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 739. Assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo, porém, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 13,25%, feche o ano em 15%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Café e mensalidade escolar ficam mais caros e puxam o custo de vida do brasileiro. Humberto Ferretti traz a reportagem. Alimentos ficam mais caros e fazem custo de vida do brasileiro subir outra vez. Na média, eles aumentaram 1,22% nos últimos dias, aponta o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCS, pesquisa semanal da Fundação Getúlio Vargas. Tomate com alta de 17% e café em pó 10% mais caro aparecem como os vilões. Mas eles não foram os únicos. O custo de vida do brasileiro, no geral, cresceu 0,49%, puxado também pelos gastos com educação e transporte. Isso porque subiram, por exemplo, a mensalidade escolar com alta de 5% e a passagem de ônibus urbano, que ficou em média 8% mais cara. Em ambos os casos, os valores normalmente são reajustados no começo do ano. O custo de vida do brasileiro só não subiu mais porque conta de luz, aluguel e passagem de avião, por exemplo, ficaram mais baratos. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Alta na taxa de importação do aço impacta aí diretamente o Brasil. Quem traz essa matéria é Norberto Notari. A ampliação da tarifa de importação de aço e alumínio anunciada por Donald Trump impacta diretamente o Brasil. Isso porque o país é o segundo maior fornecedor do material para os Estados Unidos. Pelo menos em 2024, eles compraram o equivalente a 27 bilhões de reais em mercadorias do setor. O professor de Economia Internacional Daniel Arruda entende que a decisão de Trump é mais uma dentro das medidas protecionistas dele neste retorno à Casa Branca. O objetivo, de acordo com o especialista, é fortalecer o mercado interno mas vai afetar diretamente o segmento brasileiro. Em 2023, os Estados Unidos compraram 18% de todas as exportações brasileiras de ferro fundido, ferro alço, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O impacto dessas medidas vai ser um aumento nos preços, o que vai fazer que os nossos produtos fiquem menos competitivos e, por sua vez, acabem dificultando a concorrência e beneficiando o produtor doméstico dos Estados Unidos. O economista Daniel Arruda detalha as opções que o Brasil tem com a decisão norte-americana. O Brasil tem um caminho de revidar, mas isso é um caminho muito perigoso, dado o espectro, dado a força da economia americana. O Brasil tem que lutar junto aos organismos internacionais, embora esses organismos sejam dominados pelos interesses dos países ricos, questionando, levando, buscando cada vez mais o respeito aos tratados, aos acordos internacionais. Outros países que podem sentir impactos em uma maior tributação do aço são Coreia do Sul, México e Canadá. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Montalvo. Oposição vai comandar 4 comissões no Senado. Direto de Brasília com a matéria, Yuri Hudson. As comissões permanentes do Senado para o biênio 25-26 começam a ser definidas. A oposição deve comandar pelo menos 4 comissões, enquanto o PT e os aliados do governo garantem 6. As negociações têm avançado e as indicações devem ser confirmadas nas próximas semanas. O acordo entre os partidos estabeleceu a divisão dos 16 colegiados com base no tamanho das bancadas. O PL de Jair Bolsonaro será o partido com mais presidências, garantindo o comando das comissões de segurança pública, de esporte e de infraestrutura. Já a Comissão de Direitos Humanos será presidida pela senadora Damaris Alves, do Republicanos. Nos últimos anos, o colegiado esteve sob o comando do Partido dos Trabalhadores, de Lula. Damaris antecipou que pretende focar em uma revisão do Estatuto do Idoso e na proteção de grupos vulneráveis. Essa vai ser a prioridade sobre a proteção da pessoa idosa no Brasil. Nós queremos avançar mais na pauta da proteção da infância também. E a gente ainda tem alguns segmentos muito invisibilizados no país. Por exemplo, as marisqueiras, que é considerada de povos tradicionais. Indicado para presidir a Comissão de Infraestrutura, o senador Marcos Rogério, do PL, destacou a importância do colegiado na fiscalização do PAC e das agências reguladoras. É uma comissão estratégica para o país, porque ela discute toda a política de infraestrutura do país, da logística de transportes, produção de energia, em todos os seus aspectos. E a gente está vivendo um momento em que o custo do Brasil é muito alto. Então, discutir infraestrutura significa discutir preços. O PT deve presidir as comissões de Educação e Meio Ambiente. O MDB ficará com assuntos econômicos e assuntos sociais, enquanto o PSD comandará a Comissão de Constituição e Justiça. Outros partidos ainda negociam as presidências das Comissões de Defesa da Democracia e de Transparência e Governança. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vai começar a bagunça de novo, gente. Oposição força a criação de CPIs dos Correios e crime organizado. Começaram a roubar chaves, pô. O pessoal aí, os que gostam de destruir tudo, que se colocar eles no deserto, tipo, acaba a areia do deserto. É. Diz que é um problema, eles não conseguem. Vamos lá, Yuri Hudson traz essa matéria. O Senado Federal pode criar 2 CPIs que devem causar aborrecimentos ao governo, como dizem aliados do Palácio do Planalto em off. A oposição pressiona o governo Lula com a possível abertura da CPI dos Correios no Senado. Enquanto isso, outra comissão de inquérito também avança, a CPI do crime organizado. A pauta da segurança pública é uma bandeira da direita e o governo Lula sofre para conseguir emplacar avanços na área. Tanto a CPI dos Correios como a CPI do crime organizado tem o apoio de 27 senadores, número mínimo para conseguir apresentar o requerimento. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, é o autor da CPI do crime organizado e defende a comissão. A violência é talvez o maior problema que o Brasil enfrenta há muito tempo. E a gente tem que fazer o enfrentamento dessa situação com técnica e com qualidade. A gente tem que dar espaço para os profissionais de segurança pública que efetivamente conhecem o tema, atuam enfrentando as facções, as milícias, e vão ter capacidade de mostrar para os senadores e para os brasileiros o que a gente tem que mudar de legislação, o que a gente tem que melhorar na atuação da justiça, quais são os investimentos que devem ser feitos, por onde o dinheiro é escoado, enfim. É uma CPI com uma possibilidade de prestar um grande serviço. A pauta segurança pública é querida pela direita, inclusive a Comissão de Segurança do Senado será comandada pelo filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. A entrada do PL na presidência da comissão se deve ao acordo entre Davi Alcolumbre, que voltou à presidência do Senado. Ele foi eleito com apoio do PT e do PL. Flávio Bolsonaro também é defensor da CPI e promete pressionar o governo Lula no comando da Comissão de Segurança Pública do Senado. Obviamente que a linha vai ser em priorizar aqueles projetos que endurecem a legislação penal, em especial no tocante aos crimes violentos. Apresentamos um projeto de lei que a gente chamou de pacote antiviolência, que trata de pontos fundamentais de alteração legal para a gente acabar, por exemplo, com essa porta giratória que é a audiência de custódia. Com os requerimentos já assinados, as CPIs agora aguardam a leitura em plenário para que os partidos possam indicar os membros e os trabalhos iniciarem. Tudo depende agora do aval do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No 104 Notícias, notícias internacionais. Acusações entre Trump e Hamas ameaçam cessar fogo em Gaza. Vamos ao nosso giro internacional. Giro Internacional. Daniela Franco. 11 de fevereiro de 2024. Essas são as principais notícias desta terça-feira. As trocas de farpas entre o presidente americano Donald Trump e o grupo Hamas colocam em risco as próximas etapas do cessar-fogo na faixa de Gaza. O líder republicano prometeu um inferno caso o movimento palestino cumpra a ameaça de não libertar todos os reféns israelenses até o próximo sábado. O Hamas acusa Israel de violar a pausa nos combates previsto no compromisso. Nessa manhã, o Hamas afirmou que as declarações de Trump não têm valor. A primeira fase do acordo na faixa de Gaza prevê a libertação de 33 reféns israelenses em troca de quase 2 mil palestinos mantidos em prisões de Israel. Até o momento, 16 reféns israelenses foram libertados em troca de 765 palestinos. O presidente americano Donald Trump assinou ontem um decreto marcando para 12 de março a data de entrada em vigor de um aumento de 25% nas tarifas sobre importações de aço e alumínio de vários países, entre eles do Brasil, do México e do Canadá, mas também da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu hoje uma resposta rígida e proporcional, considerando que a decisão de Trump é injustificável. Já o chanceler alemão Olaf Scholz declarou que os países do bloco vão responder juntos à decisão dos Estados Unidos. Um ataque russo contra infraestruturas energéticas na Ucrânia durante a madrugada resulta em cortes de energia elétrica nessa manhã, em um momento em que a Ucrânia enfrenta temperaturas glaciais. O presidente americano Donald Trump confirmou ontem a visita de seu emissário especial Kit Kellogg à Ucrânia. Ele é encarregado de elaborar um plano para colocar um fim ao conflito. O líder republicano também evocou hoje, ontem, em entrevista à Fox News, a possibilidade de que a Ucrânia se torne russa um dia. A corrupção ameaça descarrilar os esforços na luta contra as mudanças climáticas. O alerta é feito pela ONG Transparência Internacional na edição de seu relatório anual publicado hoje, que classifica 180 países. A ONG, com sede em Berlim, afirma que nos países percebidos como mais corruptos, o risco de desvio de fundos destinados ao clima é mais elevado, porque as medidas de proteção são mais difíceis de aplicar. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco. Plantão 104 Notícias. Plantão 104 Notícias. Homem morre e outro fica gravemente ferido após serem atingidos por tiros em Itaucara. O homem de 29 anos morreu e outro de 32 anos ficou gravemente ferido ao serem baleados no bairro Cidade Nova, Itaucara. Na madrugada desta segunda-feira, ambos estavam no quintal de uma casa na rua Walter Luiz Rimes, estrada Itaucara, Portela, quando alguém pulou o muro dos fundos para atirar contra eles. Não há informações sobre quantos criminosos teriam participado do ataque. Ninguém foi identificado até o momento. O caso agora está sob investigação da 135ª Delegacia Legal de Itaucara. Uma das vítimas morreu no local. Segundo a PM, ele teria anotações criminais por ligações com o tráfico. O corpo foi encaminhado para o IML. Já o outro baleado conseguiu correr e buscar ajuda, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Itaucara, onde se encontra em estado grave. 9h40 no ar, 104 Notícias. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro. Encontro Nacional de Prefeitas e Prefeitos tem início hoje em Brasília. Vamos às nossas últimas notícias, os destaques de hoje com Fabíola Altran. Oi, eu sou Fabíola Altran e estes são os destaques de hoje. Encontro Nacional de Prefeitas e Prefeitos tem início hoje em Brasília e segue até quinta-feira. Promovido pelo governo federal, o objetivo é aproximar ministérios e órgãos governamentais dos municípios. Ainda Estou Aqui conquistou no final de semana a segunda maior bilheteria desde a estreia, ocorrida há 3 meses. Entre quinta e domingo, 425 mil pessoas viram o filme. Mega Sena acumulada pode pagar hoje 47 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até 7 da noite. Botafogo e Bragantino abrem nesta terça a 9ª rodada do Paulistão. O jogo em Ribeirão Preto é às 8 da noite. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Pelotas às 9h30. E começam hoje os play-offs da Liga dos Campeões da Europa. Entre os 4 jogos do dia, destaque para Manchester City e Real Madrid e Celtic e Bayern de Munique. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Vamos lá, hoje terça-feira o carro fumacê vai estar passando na Cidade Nova, na parte alta. É amanhã, quarta-feira no São Luís, quinta-feira na Chácara e sexta-feira Lexis e bairro Divinéia. Para maior eficácia, pede aos moradores que abram portas e janelas quando o carro estiver passando e trocar a água dos bebedouros de pássaros, cães e gatos após a passagem do carro fumacê. E assim chegamos ao final da edição de hoje do 104 Notícias, né? Agradecendo a Deus primeiramente essa oportunidade, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, que Deus abençoe seu dia, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta aí, o Vitipó, na sequência da programação da Ritmo com o Rivotril, galera. Hoje tem sorteio de jantinha da JP Assados para você que participar com a gente. E a pergunta do Rivotril é a seguinte: quantos anos tem 100 décadas? O Vitipó, daqui a pouco ele vai explicar isso aí. Ele entende bem de décadas, né, Vitipó? Daqui a pouco o Vitipó vai explicar no Rivotril, tá bom? Pra você não ter dúvida nenhuma, né? E responder certinho lá. Quantos anos tem 100 décadas? Conta pra gente aí, tá bom? Rivotril, daqui a pouquinho no ar, a partir das 10 da manhã. Um abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau! você chorar. Não desanime, essa prova vai passar. Quem espera sempre alcança, pode acreditar. Minha promessa não vai se esvair com o tempo. Tudo até aqui foi pra edificar a tua vida. Eu sei você não entendeu ainda que a tua história vai ser um memorial de superação. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. A sua vida será testemunho. Muitos em ti irão se espelhar. Você será. Quero te matar, quero me colar nesse seu Jó. Ô lábios de mel da linda menina, quando eu te vejo o desejo tudo me alucina. Ô lábios de mel da linda menina, quando eu te vejo o desejo me alucina. Quero te tentar, quero me embolar nesse teu calor. Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor. Quero te matar, quero me embolar nesse seu calor. Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor. Seu jeito tem beleza, tem um sorriso meigo e uma boca louca que eu beijo, beijo, beijo, beijo, beijo. Madruga, a gente trocando mensagem, chega uma foto sua seminua e desperta o meu lado safado e provoca o meu ponto fraco com áudio picante malvado. Ai, que vontade de atravessar o celular e na sua cama e fazer sem parar. Chega a me dar água na boca, essa foto de boca a boca é pra acabar, de me acabar. Abandonada por você, tenho tentado te esquecer. No fim da tarde, uma paixão. No fim da noite, uma ilusão. No fim de tudo, a solidão. Apaixonada por você, tenho tentado não sofrer. Antigas poesias, rindo em novas companhias, chorando por você. Mas você não vem, nem leva com você toda essa saudade. Fugindo da verdade.

nunca foi. Se tem saudade, por que não? Se superou, por que não tá na rua? Vez por outra, eu lembro, choro, sempre volto aqui. Música! Na sua rádio. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, é muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Põe chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria. Não para nunca mais chorar, não para nunca mais chorar. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria. Não para nunca mais chorar, não para nunca mais. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. E aí, oh, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, para nunca mais chorar. Yo, yo, yo, para nunca mais. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria. Só toca as melhores. A rádio que toca, o que toca você. 104 FM. Vamos cantar esse grande sucesso do grande Branca de Neve. Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor. Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor. Se Terça-feira é dia de comprar carne barata e de qualidade no açougue do supermercado Seab, em frente ao Hospital Hélio Montezano, em Pádua. Acém bovino quilo, músculo bovino quilo, R$25,90. Costela bovina ripa quilo, R$18,90. Costela bovina minga gaúcha quilo, R$21,90. Cupim bovino quilo, R$29,90. Lagarto, chuleta ou chão de fora bovina quilo, R$32,90. Paleta bovina quilo, R$34,90. Patinho ou chão de dentro bovino quilo, R$38,90. Alcatra com maminha quilo, R$42,90. Vem comprar barato e com qualidade no açougue do supermercado Seab, nesta terça da carne, em frente ao Hospital Hélio Montezano, em Pádua. Bollywood, qualidade comprovada, o melhor pra você e sua casa. Não basta ser útil, Bollywood, o paduano pra ficar legal. Na Bollywood, tudo em móveis e eletros, a sua casa faz o maior sucesso. Bollywood, o paduano tem variedade, atendimento especial, vem comprovar. O preço da cidade, tudo em um só lugar. Antes de comprar, passa lá na Bollywood. Nosso atendimento vai te conquistar. Em Pádua, na Rua da Antiga Cooperativa, e no centro, e também em Pirapitinga. Bollywood, o paduano. Meu advogado é o meu senhor. Restaurante Realize. Almoço das 11 às 15 horas. Comida caseira sem balança a R$18. Trabalhamos com PF quentinhas. Quentinha grande a R$18 com duas carnes. Quentinha média, R$16 com uma carne. Entregamos a domicílio. WhatsApp 22 98151 2372. Atendemos todos os dias, inclusive aos domingos, das 11 às 14 horas. Restaurante Realize, Avenida Chaim Elias, ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Direção Eduardo Elurdes. Você que sonha em reformar ou construir, olha Tacume aí. Sua obra. Pode chegar, já tô chegando para conferir. Temos tijolo, piso, areia, brita e vergalhão, tudo para a sua construção. Assina embaixo, bebê. Tacume Materiais de Construção, na Rua Doutor Ferreira da Luz, 156, Centro, Santo Antônio de Pádua. Telefone 3853-3171, WhatsApp 98143-0600. Compromisso com Santo Antônio de Pádua. Pioneirismo e inovação como características marcantes, alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade. A Fiat Valor e Pádua tem uma grande presença comercial em toda a região noroeste fluminense, com a marca líder no mercado automobilístico mundial. Aqui na Fiat Valor e Pádua, o seu usado tem valor na entrada de um Fiat zero quilômetro. Fiat Valor e Pádua, telefone 3853-9500, transformando sonhos em realidade. Venha dar um novo visual no seu carro na Mr. Boom. Alto-falantes, centrais multimídias, engates, acessórios de picape, calotas, rádios com USB e Bluetooth. A partir de R$169 já instalado. Na Mr. Boom você também encontra o melhor insulfilme que protege você e sua família de 99% dos raios UV, protegendo sua pele e trazendo conforto térmico no interior do veículo ou residência. Venha nos fazer uma visita ou tire suas dúvidas pelo WhatsApp 22981227374. Érica, Estrada Pádua Pirapetinga, quilômetro 1, posto BR, pertinho do batalhão. Na terça-feira verde do Fluminense, tem morango bandeja 300 gramas, cira 2,79 o quilo, melão amarelo 6,29 o quilo, batata doce 3,49 o quilo, pepino 2,89 o quilo. Pague com cheque pré para o dia 16 de abril, cartão Fluminense em duas vezes ou cartão de crédito em três vezes, tudo sem juros. Fluminense, aqui tem preço. Que a pizzaria do Baianinho, do bairro São Félix, tem a melhor qualidade e melhor atendimento. 6030879. Desfrute de nossos deliciosos sorvetes. Uma delícia! Sorveteria Sol e Neve, no Pádua Shopping, onde o sabor e a felicidade se encontram. A Modicar inova mais uma vez e traz para você, cliente, toda a linha de escapamentos IDM, com o maior estoque da região, em escapamentos para carros nacionais e importados. Instalamos na hora. Dividimos em até 12 vezes no cartão sem juros. Modicar Autopeças, Estrada Pádua Pirapetinga, quilômetro 1, em frente a Lugvel. Telefone 38510570. WhatsApp 22981016835. Multicar Autopeças. Já reparou como as melhores lembranças da nossa vida são feitas ao redor de uma mesa? No restaurante do Gilson, você tem o melhor atendimento, a melhor comida self-service e o melhor ambiente. Self-service preparado por chefes de cozinha profissionais para atender os paladares mais exigentes. Funcionamos todos os dias em frente à Igreja Metodista Central. No domingo, temos um cardápio especial com buffet variado para você e sua família. Restaurante do Gilson. Delivery 22981230842. Terça-feira da carne, Avistão e Tal Carense. Arroz Paixão, 5 quilos, 23,90. Feijão que sai preto, 1 quilo, 5,69. Açúcar refinado neve, 1 quilo, 4,29. Café Paduano, 250 gramas, 13,90. Trigo granfino tradicional, 1 quilo, 3,99. Macarrão à malha, ovos, massa longa, 500 gramas, 3,79. Molho de tomate Fujini tradicional, sachê, 300 gramas, 1,49. Sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, 3,99. Achocolatado Todd, sachê, 700 gramas, 12,90. Terça-feira da carne, supermercado Avistão e Talcarense. Venha conferir. 104 FM. 10 horas e 16 minutos. Vamos cantar esse grande sucesso do grande Branca de Neve. De mel, da linda menina, quando eu te vejo um desejo me alucina. Oh, lábios de mel, da linda menina, quando eu te vejo um desejo me alucina. Quero te catar, quero me embolar nesse seu calor, quero te apertar, quero me explicar dentro do amor. Apresentação, Marcelo Ávila e Marcelo Vitpó. Ligo na rádio, é festa, agita tudo com massa conversa. Liga o som e deixa rolar, os locutores vão te alegrar. Ritmo do dia de quem ouve aqui, nossos loucos fazem rebuliço. Mais loucura, mais risada, na 104, a diversão é dobrada. Instituto Ponte traz a paz, mas também mexe com teu astral. Rivotril tá na área, garantindo tua moral. Rivotril na rádio é festa, agita tudo com uma só conversa. Liga o som e deixa rolar, os locutores vão te alegrar. Mande seu áudio agora no nosso zap zap 22 98170 7738. Rivotril, o programa de maior audiência da região, no ar a partir de agora. Oi, Marcelo, cadê você, meu amor? Tô pegando muito, você não se decide. Te amo, cara, tu vai me perder. Olha o corpinho da bicha. Um beijo. Eu gosto assim, amostradinho. Aqui a diversão é garantida. Rivotril 104. Vamos chegar. Alegria, alto astral, bom dia pra... Vou te falar, rapaz. Bom dia pra toda a nossa audiência que tá ligada na gente aí, curtindo a nossa programação. Bom dia, meu amigo Marcelo Vitipó. Marcelo, senta direito, velho. Você tá empazinado? É, não, Marcelo Ávila. Senta direito. Você tá todo torto na cadeira. Aquela lá. Ô, Carlinhos, tem como você arrumar um sutiã lá emprestado do Vitipó, não? Mamazão dele tá grande. Na sua cara. Tá, chega a tá pontudinho, ué. Na sua Você cara. Você tá tomando hormônio, tipo? Tô, hormônio, comida demais, né? Bom dia, meu amigo. Bom Como é que dia, tá? Todo mundo ligado. Ô, tira esse boné. Nosso Rivotril. Eu comprei um remedinho aqui pela internet pra crescer cabelo. Vou dar pra você, tá bom? Não, você passa, não, porque não. Você tira esse boné da cabeça, cabelo seu não vai acabar de crescer, eu rapaz. Não preciso dessas coisas não, porque meu cabelo é um cabelo bom. É bom, né? Deixa Mas não vai crescer desse jeito, o boné tá atrapalhando, Vit. Oh, jaborandi é bom, jaborandi. É. Você passa um monte de coisa nesse cabelo seu. Eu não passo nada. Eu não trouxe o cabelo seu. Qualquer coisa acontecer, se nossa senhora, você é capaz de morrer. Então dá bom dia pro pessoal primeiro, tipo, ó. Passa creme de coco, goiaba. Tudo que dá, vem na internet ele passa. Dá bom dia pra galera, tipo. Eu mato, ele come, traz uma vazia de mato. Ele chega com uma vazinha dele, todo dia é santo. Cheio de semente. Todo dia é santo. Traz a vazinha todo dia, cheio de mato. É. Pra que que é isso, moçada? É. Comer. Saudável. Esticar as peles. Meu filho, acaba, não tem esse negócio não, filho. Dá bom dia pra galera, animal. Passou de 50, meu filho. Ih, você tá com problema, tipo? Dá bom dia, rapaz. Mas... Só não deu ainda? Ô, meu povo, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Fala com a galera, rapaz. Deu, né? Isso aí. O pessoal quer saber como é que foi a sua noite ontem. Você dormiu bem? Dormi bem, dormi cedo. É. Cedo não. Você tá jantando mesmo 6 horas da tarde depois das 8 horas da noite mesmo? É verdade isso? Não, você janta 6 e 6 às 8, é isso? Ah, eu tenho que cear, né? Então eu sei assim, né? Você foi na JP Assado onde de novo? Eu vou lá, Marcelo, porque a gente conversa, brinca, caçoa. Entendi. Entendeu? Janta. A gente come um petisco. Janta, né? Um pespetinho. É, você tá comendo aquele pratão fundo lá, tipo? É, normal, prato normal. Prato normal, né? O original. É, rapaz. Um pedacinho de bolo só. Ligaram pra mim e falaram, fala aí, rapaz, que ele passou aqui e comeu o bolo todo, velho. Ele não gosta de bolo, hein? Imagina se gostasse. Um pedacinho só pra não dizer que eu não comi nada. Um pedacinho de coisa. Mas vamos lá, esquete. A enquete de hoje, tipo, você que é um cara inteligente, bom na matemática. Você estudou quantos anos, tipo, na matemática? Você fez curso de matemática, não foi? É, só se for na coisa. Quantos anos tem 100 décadas, tipo? Você sabe? Você sabe quanto que é uma década? Quantos anos tem uma década? Ô Marcelo, eu acho que eu já estou me aproximando de quase 5 décadas. Ah, sempre porque eu falamos para você, né? Nós falamos para você que você estava passando um aperto, que sabia o que é década, você não sabia o que é década. Não, eu achava que era em 5 anos. Você sabe o que é século? O século? Ah. É o século. Você não sabe... Ah. Tem. Esse programa tem que ficar ao vivo na internet, pra entender a sua cara. Tem a década. Uhum. Né? Século. Tem um século 21. É, né? Nós estamos no século 21. Estamos no 21? Sabe disso, tipo? Nós estamos no século 21. Ah, tá. E um século são quantos anos? Ô, Marcelo. década. Eu não aguento não, velho. Você é internacional, né? 100 anos, né? É. Quantas... É de 100 anos. 100 anos. É. Eu tô com quase 50. É. Faltou uma beirada boa ainda. Você tá com quantos... Quase chegando a quantos séculos você tá chegando? Meio? Ah, Marcelo. Eu devo de ter umas décadas... eu devo ter umas 4 décadas. É, quase mais de 4 décadas, né? Um cadinho a mais, né, pra frente. Um cadinho não, bastante, né? É. Já tá chegando nas 5 décadas. Você já tá chegando a 60 décadas. Tá doido, rapaz? Sai fora. Aqui, quantos anos tem 100 décadas? A galera responde aí, participa. Hoje tem jantinha. Hoje tem jantinha, JP Assado. Hoje tem jantinha da JP Assado. Ô, Zé Pedro. De segunda a sexta-feira, a melhor jantinha da cidade é na JP Assado, na quentinha grande. E também no prato fundo, né? Quem come lá, né, Vitipó? Pode sentar lá e comer, né? Pode sentar, comer, levar pra casa, né? É isso aí. Ainda tem aquele brinde ainda, aquela linguiça de pernil da Seara? Tem pernilzinho, pum, pá. Linguiça de pernil, né? Comi um espetinho ontem, no espeto ontem. De que você comeu o espeto ontem? Acho que foi você comeu? Você jantou e depois de comer um espeto? Ah, de graça, assim, do final do expediente. Aham. Uhum. Tava lá, não ia vender mesmo. Primeiro você jantou. Primeiro você jantou, né? Ah, eu jantei. Entendeu? Arroz, vinagrete, farofa. Batendo papo lá. Tá comendo pimenta ainda ou não? Não, parei de comer pimenta. Mas é bom você parar. Acabou com a minha vida, agora morri. Você tem hemorroida? Não tem não, graças a Deus. Aí eu tô jantando, tô, acabei de jantar e batemos um papo lá, mais de hora lá. É? Uma hora e pouco. Tô vendo um espetinho na chapa lá. Aham, uhum, sobrando. Tá lá, tá lá. Aí você fala, Zé Pedro, você vai sobrar? Aí, não, não é que sobrou o espetinho? É, o Zé Pedro falou o quê? Vitinho, remata aí, Vit. Remata aí, porque não vai misto, sair, né? Misto. É um mistozinho. Ih, rapaz. Tava crocante, hein? Tava bom. Ah, Marcelo. Que isso. Delícia, né, Vit? Ai, Vit, porra. Então vamos lá, Marcelo. Som na caixa. Você vai entrar pro livro do Guinness Book, o livro dos recordes, o Guinness. Por quê? É, porque eu sei o homem que mais come no mundo, você. Fala, eu não sei pra onde vai tanta comida em você, Vit, porra. Continua magro, né, Marcelo? Ah, magrinho. Corpo belso. Aham. Você continua socado, né? Tá igual esses boizinhos. Vem que chama aquele boi, galinha. Aquele boi socadinho, aquele marronzinho. Não, o outro. Aquele torinho assim, aquele torinha. É, igual o Marcelo. O nome é esse, então. Tem outro. Vamos embora então, Marcelo. Vamos começar com o quê? Com áudio, com música? Começar com música, né, Vitipó? Quantos anos tem 100 décadas? É a pergunta de hoje. 100 décadas. No final, a resposta pra galera que tá participando com a gente aí, né, Vitipó? Vamos embora. Vamos ver quem é que tem quantas décadas. E hoje o programa hoje bombou, hoje de manhã? Ah, Marcelo. Até André hoje acordou cedo hoje, velho. Isso é total, Marcelo. Bombando, bombástico. Até André hoje, velho. Acordou hoje cedo. Todo mundo ligado, todo mundo participando, mandando áudio, gravando. É. É, Zirim Cabral, Devani Periardi. É, todo mundo gravando áudio, Marcelo. Graças a Deus, a audiência tá focando. É. Mandei alô pro tabuleiro hoje. Né, cabelo tabuleiro? Lá eu ouvi você mandando alô pro tabuleiro também, lá em cima. No alto do tabuleiro. Você tá fazendo o quê, carinho? Dormindo? Carinho acorda 4 horas da manhã, rapaz. Porque eu disse, eu vou lá almoçar com você lá, carinho, no domingo aí. Vai levar o quê pro almoço? Vai levar uma Coca-Cola gelada pra beber. Só Coca-Cola? Coitado, tá bom, carinho. Tá bom, não? É. É, carinho. Eu já sobe com a bila. Ou tem alguém querendo falar com vocês? Pode soltar no ar? Pode soltar? Querendo falar? É, fala, ué. Aí, eu soltei quem aqui é. Vamos ver. Ô, Marcelo. Ah, quem que tá falando, Marcelo? É sua amada, Marcelo. Eu te amo, Marcelo de Pó. Ô, Marcelo. Eu tô falando com você, falou que é o Vitipó? Ela tá falando Vitipó. Aí tem dois Marcelo, mas Marcelo Vitipó... Você, meu filho, você tá jogando sua carreira fora, meu filho. Você não gosta de mim mais por causa de quê? Fala comigo, Marcelo! Ô, Marcelo, fala aí, Marcelo. Não faça comigo não, Marcelo. Você sabe que eu te amo, Marcelo. Eu te amo no fundo do meu coração, Marcelo. Eu queria arrumar um bebê com você, mas você não sabe fazer bebê, Marcelo. O que que houve, Marcelo? Você fez tratamento, Marcelo, que eu mandei você fazer? Ô, Marcelo. Pelo amor de Deus, Marcelo. Fala alguma coisa, Marcelo. Fala aí, rapaz. Você parece que você é um traidor, tá? Agora, como é que a gente vai arrumar um filho com você se você não sabe fazer? Aí, só que é só, né? Na boquinha da garrafa, né? Só na boquinha da garrafa, mas não quer fazer mais nada. Entendeu? E comer. Comer, mas sabe fazer comer, Marcelo, você sabe comer. Tudo que você sabe fazer é só comer. É pão da rádio. Entendeu? Aí chega em casa, mamãe faz a comida, você come. Marcelo, liga pra mim, Marcelo, pelo menos ligar, rapaz, pra você saber, rapaz. Ô, Marcelo. É, rapaz. Fala comigo, Marcelo. Fala com ele, Marcelo, Vitipó. É, essa é pra você, viu? Que falar o nome, Vitipó. Eu sei quem é que é essa aí. Você sabe quem é essa? Eu conheci pela voz. Essa não deve ter jeito pra essas não coisas. Não tem jeito, não. É ser homem mesmo, né? Tem que caçar uma foice. Ô, Vaninho, Devani Periardi. Imitou direitinho, Marcelo. Imitou. Só faltou mais um pouco mais de quebrar. Soltar mais a franga, né? Quebrar mais, entendeu? Ai, Devani. É, Devani. Você é um artista, Devani. Devani, você é um artista, Devani. Obrigado, Vani. É, Devani. Ei, brincadeira boa. Tá bom, Vitipó? Não, tô tranquilo. Aí faz um contato com ele, Vitipó. Não, eu vou almoçar na casa dele. Vai? Vou, domingo. Domingo? É, vou comprar um frango assado. Você vai levar pra lá? Vou levar pra lá comer lá na casa dele. Eita, Vani. Ô, Devani Periade. Separa a coca aí pra nós aí. Separa a coca. Ainda quer que leva. Você vai levar o frango? Não, o Devani compra o frango, eu vou levar a coca. Ah, barato. É assim? E o pão, né? O pão também você leva, né? Levo também, duas sacolas de pão pra fazer torrada. Ai, meu Deus do céu. Tá na chapa lá, que é gostoso, você leva um churrasquinho, botar o. Partir o pão, botar lá. Você leva o pão, né? Pão é tranquilo. Mas a maionese você leva também pra fazer o creme de alho? Maionese? Creme levo de alho. Levo também. Leva? Levo. É mesmo? É baratinho, Marcelo. É. As melhores. Vamos nessa, daqui a pouco a gente. Mas tem sentimento que confunde a gente. O beijo até encaixa, mas não vai pra frente. Pra gente não foi diferente. Tantos planos pra quê? Eu fiz tudo e você nada. No primeiro bate-boca você bateu asas. Saiu da minha vida na mesma velocidade que falou que me amava. Agora eu tô aqui no poço de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser refém de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Agora eu tô aqui no poço de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser refém de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Essa foi a última informação. Tantos planos pra quê? Eu fiz tudo e você nada. No primeiro bate-boca você bateu asas. Saiu da minha vida na mesma velocidade que falou que me amava. Agora eu tô aqui no poço de ver, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser refém de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Agora eu tô aqui no posto de BR, fugindo de qualquer sinal de internet. Não quero ser refém de notificação, pouco me interessa se cê tá beijando ou não. Essa foi a última informação. Essa foi a última informação. Obrigado, Gê. A gente mal começou, meu coração já arrepiou. Você só precisou de um beijo pra chegar e mostrar pro que veio. Seu olhar me desamou e o tempo desacelerou. E eu tô gostando, menos é mais. Que questão pra minha vida, eu nem tô acreditando. Foi bem assim de surpresa, mas tô gostando, tô gostando. Sente um amor vibrando com a gente. Seja assim daqui pra frente, amor. Pra sempre, amor. Sente o amor vibrando com a gente. E que seja assim daqui pra frente, amor. Pra sempre, amor. Sente o amor vibrando com a gente. E que seja assim daqui pra frente, amor. Pra sempre, amor. Sente o amor vibrando com a gente. Vai. A gente mal começou, meu coração já arrepiou. Você só precisou de um beijo pra chegar e mostrar pro que veio. Seu olhar me desarmou E o tempo desacelerou. E eu tô gostando. Eu tô gostando. Aí, bicho, cheguei. Vem. E presentão pra minha vida. Eu nem tô acreditando. Foi bem assim de surpresa. Mas tô gostando, tô gostando. Sente o amor vibrando com a gente. E que seja assim daqui pra frente, amor. Pra sempre, amor. Sente o amor vibrando com a gente. E que seja assim daqui pra frente, amor. Mas é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você mora ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te despejar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se amar. É difícil ter que entender. Dói demais, é melhor assim. Às vezes deixar ir embora é um começo e não fim. Você vai virar a esquina e vai achar alguém. Eu vou dobrar a rua e também vou achar. Por mais que você molhe ainda na minha mente, eu tô criando forças pra te desfechar. Talvez você me esqueça amanhã beijando. Talvez eu só te esqueça aos 80 anos. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se amar. Amanhã beijando, beijando. Talvez a gente volte daqui uma semana. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama. Ou a gente foi escola um pro outro pra aprender como se ama. Supermercado Seabe em Pádua, em frente ao Hospital Hélio Montezano. Promoções diárias, açougue completo com cortes selecionados e carne de qualidade máxima. Padaria recheada de delícias, setor de bebidas, limpeza, hortifruti, laticínios, utensílios para o dia a dia, entrega para toda a região sem custo. As melhores formas de pagamento e o atendimento familiar de toda a equipe. Supermercado Seabe em Pádua, em frente ao Hospital Hélio Montezano, servindo Pádua e região, oferecendo sempre o melhor para você. Que a pizzaria do Baianinho, do bairro São Félix, tenha a melhor qualidade, melhor atendimento e entrega mais rápida, você já sabe. saudade que eu tava de comer uma pizza. Com novas instalações, mais espaço, ambiente aconchegante e com super espaço kids pra criançada. Hoje eu vou pedir uma pizza saborosa de verdade. E agora também temos porções e pizza maracanã com 16 fatias e a cerveja mais gelada. Disque Pizzaria do Baianinho, 22 981 49 47 13. É a melhor, com certeza. Liga o carro. Isso, agora sai devagarzinho. Você vai aonde, criatura? Que meia roda, hein? Alta Escola JP, com novas instalações, instrutores profissionais, aulas para carro, moto, ônibus, carreta, caminhão e carro adaptado para deficiente físico, com as melhores condições de pagamento. E atenção, se seu problema para tirar a habilitação era falta de tempo, agora não é mais. Na Alta Escola JP, você pode fazer suas aulas teóricas online, no conforto da sua casa. Alta Escola JP, saindo na frente, fazendo a diferença. Avenida Getúlio Vargas, Centro, Pádua, telefone 22 38510600, WhatsApp 22 99602 4951. Alta Escola é JP. É Poliútil. Eu sou a Polinha da Poliútil. E eu sou o Polinho da Poliútil. A gente veio aqui na rádio hoje pra falar pra vocês que as lojas Poliútil estão demais. Nós temos os melhores vendedores, entregadores e montadores. E o melhor preço do mundo. Vem pra Poliútil você também. Aproveite! É Poliútil! Já pensou em ter um cartão de crédito das lojas Poliútil? Procure uma das lojas no centro, na Rua da Cooperativa, em Pádua ou em Pirapetinga. A Marcon Contabilidade, no bairro Campo Alegre, na entrada da Cidade Nova, busca auxiliar na gestão empresarial a fim de proporcionar o melhor desempenho de seus parceiros, sempre com ética e seriedade. Trabalhamos com legalização de firmas, escrituração fiscal e comercial, declaração de imposto de renda, inscrição de produtor rural e contabilidade em geral. Alicerçados na responsabilidade e transparência, buscamos a excelência em nossa prestação de serviços. Marcon Contabilidade, no bairro Campo Alegre, na entrada da Cidade Nova. Telefones 22 3851 2163 e 98152 8295. Atenção, Patuá! Economizando! Economizando! Tudo que você precisa num só lugar, com higiene, atendimento e o melhor preço, você vai encontrar no Economizando. Açougue, frios, hortifruti e muito mais. Economizando todos os dias. Economizando, o seu supermercado. Compromisso com Santo Antônio de Pádua. Pioneirismo e inovação como características marcantes, alta qualidade e tecnologia, design admirado, respeito ao consumidor e responsabilidade. A Fiat Valori Pádua tem uma grande presença comercial em toda a região noroeste fluminense, com a marca líder no mercado automobilístico mundial. Aqui na Fiat Valori Pádua, o seu usado tem valor na entrada de um Fiat zero quilômetro. Fiat Valori Pádua, telefone 3853-9500, transformando sonhos em realidade. Chegou o fevereiro e esse mês tem festival de pisos e revestimentos na loja Construarte. Pisos e revestimentos a partir de R$19,90. Porcelanato a partir de R$42,90. Argamassa comum a partir de R$13,90. E argamassa AC3 por apenas R$29,90. Olha, muito mais! Ninguém vende mais barato que a Construarte! Ninguém. Eu disse, ninguém vende mais barato que a Construarte. Venha realizar o seu orçamento e garantir o melhor preço do estado. Construarte, o seu sonho começa aqui. Credibilidade faz toda a diferença quando o seu celular precisa de assistência. Hightech Solutions é só novidades. Sabe aquele celular que está sem uso aí na sua casa? Ligue agora para Hightech Solutions, telefone WhatsApp 22 99794 3053, que buscamos seu aparelho estragado e entregamos consertado na sua casa no mesmo dia. E mais, o frete é grátis. Hightech Solutions, Travessa Juventino Navega 14, Centro de Pádua. Hightech Solutions. a empresa que mais cresce na região. Terça-feira da carne, Avistão e Tal Carense. Coca-Cola 2 litros, R$7,99. Fanta uva ou laranja 2 litros, R$6,99. Cerveja Spaten em latão, R$3,99. Cerveja Antártica latão, R$3,79. Suco Maguari Caju 1 litro, R$7,99. Vinho Mateus Rosé 750ml, R$43,90. Batata Pringles sabores, R$9,98. Biscoito Skinny sabores 35 gramas, R$1,49. Leite fermentado Chamito 450 gramas, R$6,99. Terça-feira da carne, supermercado Avistão e Tal Carense. Venha conferir! A rádio que te faz sorrir e dançar. Nossa vibe você vai adorar. E rádio ritmo que a galera ouve. Sintoniza aqui, sempre curte aí. Tá na ritmo, tá bom demais. Marcelo safado, cachorrão, covarde. Você me deixou dentro do mato, eu perdida. Cheguei em casa só de calcinha, bêbada, chorando, toda laquenga. Meu amor, tenha vergonha, meu amor, que eu vou cantar uma música pra você, que você gosta. Ele deixou tu abandonada. Deixou eu abandonada, por isso que eu vou jogar pra ele uma letra, boy. Se tu me deixasse abandonada, agora eu vou te abandonar. Abandonada por você, apaixonada por você. E deixa o vento me levar. Numa medida pra sonhar, essa paixão ainda me guia. Só você não vê, me leva com você. Toda esta saudade, pense mais em mim. Sempre foi assim, fugindo da verdade. Abandonada por você, apaixonada por você, Marcelo. E deixa o vento me levar. Essas medidas temporais, essa paixão me dá, me guia. Isso é pra você, Marcelo, que você deixou abandonada, meu amor. Por isso que eu canto essa música pra você, de maior coisa. Música de Alaquenga Amapola pra você. No Rivotril 104, a pergunta que não quer calar. Deixa eu te falar, quando eu estiver com ela aí, dá uma aula de canto pra ela. Canta mal, velho. Com escredo. Como é que você aguenta essa mulher cantando no seu ouvido, tipo? Canta com escândalo, né? Escandalosa, né? A caçar uma aula de música. Imagina na hora H, hein? Como é que ela deve gritar, hein? A caçar um morro lá na piscina do Marcelo Ávila, cascata. Ai, meu Deus do céu. Lá na fazenda. Sobe a grota. Tem um caminho lá. Você sobe a grota, vai lá no letreiro. Na grota. Deixa eu te falar. É, você é um cara que tem que ser estudado. Eu tava conversando com você ali fora. Você precisa ser estudado. Em off, né? É, a NASA tem que estudar você. Por que tem que estudar? Você não é normal, tipo. Meu Deus. Você não tem. Você tem algum problema. Será, Marcelo? Ué, ou vários problemas, né? É. A outra ele falou que você não faz filho. É um problema já. Não, isso aí não é problema. Não é não? É porque, Marcelo. O que, que é, tem, tipo? Tem por que, que você não conseguiu fazer um filho até hoje, não, tipo? Não consegui, Marcelo. Não, não é isso, não. É o quê? Não tinha, mas não queria fazer na época, até né? Até com 100 anos faz ainda, mas... Ah, é? Tem algumas décadas, né? Tem algumas décadas pra frente aí. É. Ai, ai, ai. Vamos começar então a ouvir a galera? Uhum. Quantos anos tem 100 décadas? O Rivotril quer saber. E hoje vale a jantinha da JP Assados pra galera que tá participando com a gente. Rapaz, quem começou hoje já é o Almir, tipo. Almir? Sabe quem vai falar? Vai. Bom dia. Aqui quem fala é o Almir. É, 1000 anos. Almir, grande Almir, rapaz, 1000 anos. Mil é isso mesmo? Joyce, tipo, ó, fica quietinho, você não sabe de nada. Porque tipo, é década. É. Bom dia, galera Rivotril, bom dia, meninos. Joyce Morena na voz. Gente, quantos anos tem 100 décadas? É, cada década, né? Já diz década, tem 10 anos. Então, 10 vezes 100, 1000. Então, 1000 anos. Eu acho que é isso. Tenho quase certeza. É. Beijo no coração de vocês. Sigam com Eu ia te perguntar agora quanto que é 100 vezes 10. Eu ia te perguntar. Capaz, você nem saber. Então, depois, então, quanto que é 100 vezes 10? Então, tipo, o mito é certo. Quanto que é 100? Mil anos. Quanto que é 100 vezes 10? Você sabe? É 1000 anos. 100 vezes 10. Acho que é isso mesmo, irmão. Não, porque a resposta que o Almir falou ali, negócio de 1000. É. Tá certo, Almir. De 10 em 10 cada década. Custa cair a ficha, ele vai caindo de vez em quando. Né? Às vezes cai, Marcelo. Ai, ai, ai. Demora, mas cai. Décadas equivale a 100 anos. Valeu, bom dia pra vocês aí. A Sheila falou que é 100, tipo. É quanto? Ela falou que é quanto? Ô, Luciana, bom dia pra você também, Luciana. 1000 décadas a Luciana falou. Sandra Lessa. Bom dia, galera do Rivotril. Com vocês está tudo bem? Comigo está tudo na paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Toda honra, toda glória somente para Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, ficam todos com Deus. Bom dia, Sandra. O Leandro, é Leandro Turino mesmo, tipo, é o nome dele? É, o Leandro lá de Bom Jesus, Marcelo. Ah, é? Lá de Bom Jesus, meu amigo. Lá nossa, de amigo Jesus. De Bom Jesus, bom dia. Tem 1000 anos. Abraço para você, Leandrão. É Bom Jesus do Norte ou Bom Jesus de Tabapuana? Do Bom Jesus do Tapatuana. Não é Tabatuana, não, tipo, é Tabapuana. Ah, tem uma hora que fala, consigo falar. Itabapuana. Não é o Bom Jesus do Norte, não. Ali é assim, tipo, ó, lá Bom Jesus é assim, ó. Eu, quando era moleque, fui jogar, disputei uma Copa Gazetinha lá em Bom Jesus, é assim, ó. Do Cê, Zezito? Do lado de cá, ó, do lado de cá, é... Ah, Zé Pedro, ele disputou com a Copa do Zezito. Gazetinha. É, tipo, ó, Gazeta. Lá é igual o Itapirapitinga e Pado, é uma pontezinha pequenininha que separa os dois estados, entendeu? Do Norte, é. E do coisa. É assim. O Leandro lá, ele mora no Itapapuana. Itapatuana. É lá mesmo. Ai, ai, ai. Ô, Leandro, valeu. Bom dia, galera do Revotril. Uma terça-feira abençoada pra vocês. De novo, Vaninho? 100 deca significa 1000 anos. Ah, menina, hein? Eita, Ana Lima, bom dia pra você, Ana. Que cada 10 décadas. Ah, o Devani voltou, tipo, ó. Eu acho. Pelo que você colocou aí, negócio de quantos anos tem? Deco? Deco? Deco. Nem sei o que é isso. É a mesma idade, mas serve de pó. Eu acho que é. Pergunta ele aí. Aqui, hoje eu quero mandar um abraço forte para o Leandro. O Leandro, nosso amigão, rapaz, lá do. Eu não sei onde ele mora mais. Bom Jesus, rapaz. E também para o Zinho Cabral. Meu, manda um alô para todos os ouvintes que a gente fica até. A gente brinca tudo na rádio aí, Marcelo, mas o problema. Foi, eu até falei o nome Marcelo Alves na rádio com o Marcelo de Pó, só para poder fazer confusão aí com o Marcelo de Pó. Falei Marcelo Alves para poder enganar ele. Entendeu? Aí ele ficou bravo, velho. Ele chamando assim de Marcelo Virgem Ávila. Quem tá falando aqui é Marcelo de Tipó, não é Marcelo Abra, não. É só pra ele ficar bravo mesmo, eu gosto de ficar bravo. Entendeu? Eu gosto dele vir bravo, porque ele quanto mais bravo, mais engraçado ele é também. É verdade, Vaninho. Eu falei com ele, Marcelo Abra, que eu não vou ligar pra rádio mais, não. Por quê? Que o pessoal já. Não vou dizer, eu não sei, nunca ouvi ninguém falar, não, mas. Me deve falar assim. Marcelo de Pó é enjoado demais. Agora junto com o Sivaninho também, de Devani aí. Pronto, completou a rádio. Entendeu? Mas, gente, a gente tem que saber que é assim que faz programa. Que tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta nem de Deus, rapaz. Verdade, Vani. Aí, mas uma hora a gente tem que brincar, ficar suar, porque a vida é tão curta, né, Marcelo? É verdade, Vaninho. É tão curta, vamos brincar, vamos viver, vamos brincar, caçoar, porque não adianta ficar brigando com ninguém, discutindo com ninguém, entendeu? Então eu penso assim agora. Primeiro eu brigava todos, tinha todos os outros. É, ué. Agora hoje não, hoje eu penso pra falar. Eu vejo o idoso, eu fico com pena dele na estrada, que amanhã eu posso ser igual a ele. Entendeu? Esse dia eu vi uma mulher cair no meio da rua, bêbada. Aí minha filha, peguei ela, botei ela no banco. Entendeu? Não é aproveitar dela, não, porque eu não aproveito de ninguém, não. Fico com pena dela caída, coitada. Né? Aí depois achei um idoso.